a dor de amor só se cura com outra paixão. Eu desconheço, pois eu tô pagando o preço, e mesmo com outras me sinto na solidão. O duro é chegar numa balada, ver a minha ex com cara agarradinha, boca a boca. Aquilo o sangue ferve na veia, falo que me der na telha, bebo o que der na louca. Pensa num tanto que eu tô bebendo, pensa num tanto que eu tô sofrendo. Pense e agora multiplica, já misturei cerveja, uísque e tequila. Pensa num tanto que eu tô bebendo, pensa num tanto que eu tô sofrendo. Pense e agora multiplica, já misturei cerveja, uísque e tequila. Pensa num tanto que eu tô bebendo, pensa num tanto que eu tô sofrendo. Pense e agora multiplica, já misturei cerveja, uísque e tequila. Pensa num tanto que eu tô bebendo, pensa num tanto que eu tô sofrendo. Pense e agora multiplica, já misturei cerveja, uísque e tequila. Pensa num tanto. Conexão Sertaneja, pensa num tanto. Evandro e Agnaldo, também teve Boni Júnior e Bebeto com participação de Zé Ricardo e Thiago, Assim Assim, Adair Cardoso, com a música Faculdade do Amor, teve Gustavo Solari, Lucas Luco, Piscadinha. Abrindo esse bloco foi o som de Vitor e Matheus, Não Acaba. Tem muito mais música pra você depois do intervalo, é só ficar ligado. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. O Conexão Sertaneja já está de volta. Seja muito bem-vindo, você que acaba de ligar o seu rádio. Eu sou o Luiz Fernando e por aqui o melhor da música sertaneja, Gabriel Anjo. Sinto falta desse amor. Como é possível te esquecer se tudo em mim tem um pouco de você? Eu não quero mais ter que viver sem falta desse amor. Oh, oh, oh, oh, oh. If I ask of you, is it alright? If I ask you to hold me tight for a cold thought night, maybe a crowded day inside, and I need to let you know that I might be needing your love. Oh, oh, oh, oh. And I'm trying to say, just the things that happen to me when I'm reminded of you. Quem sabe hoje ao ouvir esta canção, ela toque fundo o seu coração e você esquece ou não. E quem sabe volte, me faz falta o simples toque da sua mão, teu sorriso, teu olhar, tua atenção. Sinto falta desse amor. Oh, oh, oh, oh. Quem sabe hoje ao ouvir esta canção, ela toque fundo o seu coração e você esquece ou não. E quem sabe volte. So maybe a crowded day inside, and I need to let you know that I might. Sinto falta desse amor. Oh. Oh, oh, oh, oh. esse amor. Aqui o sistema é bruto. Conexão Sertaneja. Sertaneja, oi, adoro, também teve Gabriel Anjo, Sinto Falta Desse Amor. Participe, manda pra cá o seu e-mail e peça sua música, mande seu alô na programação. Pedidos, conexão sertaneja, @hotmail.com ou acesse a página do Facebook, fb.com/conexão no rádio. Conexão Sertaneja, o sertanejo é o destaque. Gustavo Lima, Diz Pra Mim é o som que dá sequência na programação desta segunda-feira. Conexão Sertaneja. Desde o início você esteve tão presente e eu só te evitando. Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo e hoje não vivo sem você. E agora você diz pra mim, oh, oh, que já não bem assim, oh, oh, já está tão perto o fim do nosso amor, diz o que é preciso pra te ter aqui comigo, pra fazer o nosso amor reviver, pra não te perder, o que é preciso pra te ter aqui comigo, e a a gente se perdeu no tempo e eu fiquei tão perdido. Confesso que